voz do Brasil. Todos em frente, todos ao ataque. É chegada a hora de mostrá-los que nós somos e dizemos de uma vez: nós estamos vivos, cremos nisso. Não seremos eternos submissos. A fórmula pra vencer não inclui sucesso. Eu sei, fracasso começa com a dose de descaso. Esse não pode ser o nosso caso, então. Alfabetização, alimentação, habitação, dignidade, igualdade, seriedade. Todos em frente, todos ao ataque. Só assim nossos direitos se tornarão realidade. Enquanto isso, o que eles fazem? A gente pintou a cara pra acabar com a corrupção. Olho pra essa cara de bandido. A gente pintou a cara pra mudar um mau presidente. Minha raiva cresce. Mas hoje, a gente só vai pintar a cara pra se divertir. E tudo acaba em samba. Será que nossos problemas acabaram? Veja a resposta.